Arte M Divulgações. E o grave tá torando. Quem é? Quem é? Sora de novo. Que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando. Será que é apagado o paredão? Ou será que tem alguém se amando? Estourou. Sora de novo. Olha o carro balançando. Subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo. O carro tá balançando. Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão. O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo. O carro tá balançando. Que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando. Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando. Do paredão, ou será que tem alguém se amando? Será? Será? Que é isso, Elton Silva? Em nome de W Show, papai. Arte M Divulgações. Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão. O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo. O carro tá balançando. Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando paredão. O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo. O carro tá balançando. Que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando. Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando. Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Isso é o swing da pisada. Esse carro